que rezamos ambos por nós ao Senhor. E Deus quis ouvir a nossa prece. Começou então um grande, grande amor. E chegou a noiva, vinha vestida toda de branco. Imaginei-te assim como ela, a meu lado naquele manto. Chegou o noivo de fato preto, ao seu encontro vinha passo a passo. Eu era o noivo a imaginar, pondo uma flor no teu regaço. Dentro da igreja todos aguardavam e a cerimónia ia começar. Duas alianças brilhavam unidas, juntas por amor, ali naquele altar. Soluçou alguém depois naquela igreja e ouviu-se o sim do verbo amar. Procurei então esses teus lindos olhos, tu disseste sim também no meu olhar. E chegou a noiva, vinha vestida toda de branco. Imaginei-te assim como ela, a meu lado naquele manto. Chegou o noivo de fato preto, ao seu encontro vinha passo a passo. Eu era o noivo a imaginar, pondo uma flor no teu regaço. E chegou a noiva, vinha vestida toda de branco. Imaginei-te assim como ela, a meu lado naquele manto. Chegou o noivo de fato preto, ao seu encontro vinha passo a passo. Eu era o noivo a imaginar, pondo uma flor no teu regaço. Olá, amigos ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para lhe deixar aqui uma receita para o seu jantar. Ou seja, receita de hoje, arroz de tamboril. É uma maravilha. Ora, pega num tacho, faz o estrugido com azeite e cebola até alourar, depois mete o tamboril no tacho, mete salsa picada e enche o tacho meio de água, ou seja, cobrir o tamboril com água. E depois acrescenta o sal. Deixa cozer durante 5 minutos. Ao fim de 5 minutos mete as delícias do mar e mete o arroz. E deixa cozer durante 10 minutos. Ao fim desses 10 minutos está o arroz de tamboril pronto. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita maravilhosa. É uma delícia. Experimente e não se irá arrepender. Assim então chegamos ao final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 24 de agosto, terça-feira do ano de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Prometemos regressar amanhã no mesmo horário, ou seja, entre as 19 e as 19h30, para trazer mais boa música, mais uma receita e para lhe fazer companhia nestes finais de tarde, terças e quartas-feiras, aqui na Rádio Antena Web. Fique bem, fique na companhia da Antena Web e cá espero por si de novo amanhã. Então, boa tarde, fique bem.